21910, descending to 2,000 feet, Affinity 01015, still final approach, repost option procedure. Descend 2,000 feet, 1015, clear for approach and report status ILS, Argentina 19010. Pushback é o saneamento da 3601 no 05. Da 3601, autorizado, chama o táxi. Sente. Charlie Sailes, X-ray Argentina 1910. Argentina 1910, complete procedure, contact now tower 118.95. 118.95, buenas noches Argentina 1910. Por tower, buenas noches Argentina 1910, full established ILS, runway 10, runway inside. Argentina 1910, I have you inside, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 110. Clear for landing, Argentina 1910, runway 10. Copiei 135 a bordo, táxi autorizado até o ponto de espera via parte 1 e táxi Índia. No ponto de espera, chame pronto, NH1015. E quem vai chamar pronto na Índia 3601? Bom dia, o TAN 3399, autorização Guarulhos. Aguarde cópia TAN 3399. Aguarde. Argentina 1910 on the ground at 38, leave by right. Taxi approved via Alpha Juliet Gate 11. Taxi via Alpha Juliet 1912. Pronto, 3601. 3601, autorizado alinhar e decolar, pista 10. Vento 120 graus, 109. Sim, decola 10, tá 3601. Siga. Seria autorização ao barulho? Afirma, um minuto pra cópia, já chamo. Ok, obrigado. Tan 3601, decolado aos 43, chame controle salvando 120 decimal 8. 208. Tan 3399, cópia. Prossiga. Autorizado para Serra Bravo, Golf Romeo, via peso Luna 0 até Taubaté, nível de voo 340. Saída Sanvo, Uno, Leda, Motivan, primeira curva à direita. Transponder 5520, controle salvador 120, decimal 8. Departure. 360. 360, via Sun 1, departure 73601. Interceptor via Santa Baté. Passando 5520, controle 208. Correto, chame pronto, portão 10. Contrato. Salvador Oceaner 6079, informação eco, posição 08, solicita Congonhas nível 380. Confirmando Ocean 6079. Confirmo. Confirma o horário do plano. 900. Ciente. Como é que está na mesa, 3399? 3399, portão 1, 0 autoridade, chame o táxi. Pode mandar isso, 3399. Salvador, assinamento 079. Chega. Então já teria nossa cópia para Congonhas? Na verdade, eu não consulto o seu plano, estou em coordenação justamente ao centro, a IS e o plano de voo Recife. Você poderia confirmar se o plano foi apresentado na IS Salvador? Olha, é um plano repetitivo, cara. Não sei. Gente, Oxa, assim que eu consulto o seu plano, eu chamo para cópia. Tá bom, estou aguardando. Call 9601 Quincy. 1-1-5.1, if I may, 1-8.35. Isso 3399. 1-9-5 a bordo. 4 horas, Altena Galeão. 1-8.35. Isso 5-1-2-8-3-5 também, 3601. Eu tô ao ponto de espera via Patione, Taxi Índia. No ponto de espera, chame pronto, QNH-10-15. 10-15, o meu é 1-7-5. Gente, 1-7-5. Autorizado, Taxi Patione, Índia, você pode fazer o seu nome. 3-0-9. Pronto, 3399. 3399, autorizado a linha de colapso, tona 0, vento 120 graus, 119. Autorizado a linha de colapso, 110, 3399. 3399, decolada 59, chame controle Salvador 120.8. Chama a atenção, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, é o TAM 3399, transferindo, bom dia. 399, contato radar na decolagem, sub manter o nível 340 via saída Sambono. Sobe via saída Sambono, 340. Ela é 6079, torre. Escuta 6079. E informação eco. 7490, sua notificação via chegada Bom Médio 1, desse mantenha 2 no pé, centímetro 9015. Desce, mantém 2.000 pés, 1.015. O senhor autoriza direto, dona? Oi, TAP, com 7490. E TAP, muito obrigado, 7490, desce 2.000 com 1.015. Puxa, né, 6079, torre. Escuta, 6079. Pronto, confia. Pronto. Autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota do plano de voo, nível 380. Saída Sanvo, Uno, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5540, controle Salvador, 120.8. 6079, estou autorizando Congonhas, nível 380, saída Sanvo 1, Leda Motiva, primeira curva direita, 5540, transponder, 1208, controle. Correto, chame pronto, portão 8. Chama lá. Argentina 1911, yeah, Argentina 1911, ready to copy. Possível voar Motiva por 3399? Oi, Leda, estou 3399. Leda, possível. 4, flight level 380. Sanvo 1, departure. Sierra, Alpha, November. Victor Oscar 1, departure. Dockelo, transition. Delta, Oscar, Kilo, Lima, uniform, transition. First turn to the right. Call code 5524. Departure Salvador frequency 120.8. Aeroparque Bahia Fernando Ruz por Sulu Popo, Calibre 3-0. Sale que me lleve parte de Sano Guam, intersection W, 5524, and contact 120 to my side, Argentina 1911. Argentina 1911, reach back, correct, come and reach for pushback. Argentina 1911. 399, chama agora Centro Recife na frequência 125.1, alterno 28.35. 251-2235, tá 3399. Volta de espaço 90, 4.5 para a dona, está autorizado para o segmento? Autorizado o LS, sector 8, gol 7490 e estamos estabilizados. Vai para mais estabilizado, 7490, obrigado. Zero sete nove, táxi autorizado até o ponto de espera, via Patione, táxi Índia, no ponto de espera, chame pronto, LH 1095. Estabilizado, 7490. Do 7490, completo sinal, chama agora tu, na frequência 118.95. 295, bom dia. Comandador, bom dia, voo 7490, 1.5, pressão, estabilizado, visual. Voo 7490, bom dia, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1.4, 0 graus, 099. Autorizado, pouso, pista 10, voo 7490. Autorizado a alinhar e manter, Oxené 6079. O 7490, solo aos 17, livre à direita, Foxtrot. Taxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 10. Ah, livro Foxtrot, autorizado Alfa, Juliette, até o 1096. Quanto ao 7490, obrigado, bom trabalho, Maguiano. Bom dia. Chamamento 079, táxi, desconsidere. Decolagem autorizada, pista 10, vento 130 graus, 089. Chanamia 079, decolada 19, chame agora controle Salvador 120, decimal 8. 108, ligado, contrato. Somente. Bom dia, Xanay 6079, passando 2 e 500. Xanay 6079, contato radar na decolagem, submanto nível 380, via saída São Vouno. Submanto para o 380, via São Vouno, alguma possibilidade de valida, senhor? Beleza, Xanay 6079. Chanel 6079, voo Dagna. Roger, Dagna, Chanel 6079. Afirmo, Dagna. Tem mais tempo, Dagna? 6079, voo.